Salvador, passarelo 2262, para táxi 70 a bordo, 5 horas, alternamos Salvador. Número do passarelo, parte 3, parte principal, Índia e Alfa, temperatura 8295, altímetro 104, bom voo. Gente, bate Índia Alfa, ponto espera 10895 com 1094, obrigado, 2262. Aqui é o Xenero 63, 158 a bordo, alta do Índio da Gatão, com 4 horas de autonomia. Xenome 13-5, parte principal, Índia e Alfa, temperatura 10895, altímetro 1014, bom voo. Altímetro 1014, Índia e Alfa, 295, torre 6315, boa tarde. O passarelo 2262 ao solo. Prossiga 2262. Como o Airbus da Avianca, devido à performance, está iniciando táxi através do portão 8, vai seguir com o número 2, ok? Ciente, 2262. Voo no 648, desça para 2 mil pés, ajuste permanece, autorizado LS, reporte estabilizado. Trip 5626, desça para 3 mil pés, o ajuste no 014. Repeat all land, 5626, roger. Direita 1209. 3209, né? 326. 5626 have blank 737. Hã? Quem reporte antes da Juliette? Reportar antes da Juliette, né? 326. Salvador, boa tarde, Oxenero 63, 15, ponto espera próximo do 0. 315, a linha decola autorizada para o 0, né? Turno 30 graus, são 10 lá. A linha decola no 10, Oxenero 63. Sou do portão Oxenero 63, 2000. Gente, mantém a posição antes da Juliette, na 3, 2000. Azul 4112, boa tarde, autorizada a chegada a mar e desça para o nível 050. O Vitor Mike Quebec, reporte para a descida. E passarelo 2262, ponto espera da 10 pronto. Aliás, mantém o passarelo 2262. Ali mantém, 2262. Uno 648, complete final de Chame Torre, 1895. Trip 5626, descending to 2000 feet, can 81014, cleared ILS, report established. ILS, I will call and establish, trip 5626. Índia Juliette, autorizou a Cairo Lourenço mil pés, decola da 17 com curva à direita, corredores Axé Caixa Pregos, acione o transponder 0160, controle 1208 e atua em 1895. Parceiro 2262, 140 com 10, decolagem autorizada. Decolagem autorizada 2262. 5, passa 1300, Atael. Que acione e chame a torre para o táxi, Juliette. Da Elsa para 360, autorizado da presente para hoje, líder. A presente, Leda, 360-63, zona 5, obrigado. Autorizado, vai chamar para o táxi, Xanaia 6142. Rio 6326 vai aguardar a liberação do portão 01 no aeronave da companhia, ok? Sempre guardando na 360. Blind, localize, take 5626, refer runway 10 on site. Complete final and contact tower 118.95. 1895. 1208-2262. Take 5626, stabilize and refer runway inside. Da Arbor, suba para 180. Arbor 180-2262, informa que talvez não será possível cumprir cruzar o FL-100 antes de 15 milhas, 2262. Então mantenha 3 mil pés, informa ajuste na 094. 3 mil pés na 094, parceria do 2262. Solo, teria a saída prevista para o azul 4065, destino Campinas? Pronto, a cópia? Pronto, cópia, 4065. Sei, 4065, Salvador Campinas, nível 340. Decola da Pichão no zero com curva pela direita, subida da El Leda, após Leda voa Bridge, onde intercepta a Pesolão no meia, até o VOR de Belo Horizonte, após direto trivia e conforme rota do plano de voo. Aciona 5046, controle 1-20-8, azul 4065. Ok, autorizado Campinas, nível 340, decolação no zero, com curva direita, saída da El, transição Leda. Após Leda, direto Bridge, Upper Zulu 16, trava hotel Zulu, Trive, após rota do plano de voo. Transponder 5046, controle 20-8, azul 4065. Chame para puxa, senão. Camarada, aqui. É 48 no solo, aos 38 livre direito, chame só 121 decimal 9. 219, ali dá. Coluna, né? 48 livrando. 48, Alfa, reporte chance da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Espera minuto. Let me get a dialogue right now. 5666, clear to landing runway 10, wind 140 degrees, 10 knots. Clear landing to 5626. Táxi Oxané 6142, 156, 3 horas e 30, alterna Aracaju. Autorizado táxi, reporte na interseção Oscar para ingressar na pista. Zero um, minha 326. Autorizado um ingresso na pista no site, reporte alinhado e pronto. Comodoro, Papa Romeo, Hotel Juliette Serra. Prossiga. Mantendo mil terra, sistema através de Conte, ao 00, e o Aracaju refazendo a intimada aos 1730. Aracaju, 1730? Afirmativo. Sim, desculpeado. É, confirme, nos avisou o estimado por através de Conde? Através de Conde ao 1700. Sim, grata. 5.000, 2.000, na escuta? Yes, completely. Ok, text to Apron 3, pay attention to the Marshall. 5626. O 5486 da Trip autorizado nível 200, 200 para Lençóis. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Momo, Cog, botões direto. Acione 5576 e o controle em 1, 20, decimal 8. Autorizado Lençóis, nível 200, decola da Bélgica, descida Momo, Cog, botões direto. Funcionando 5576, chama 208, portão de Salvador, 3548. Mais 5575, transponder. 5575, reporte para Puxa Sá. 5575. Atenção no 20 decimal 8. 1208, Vitor Índia Juliette. Controle Salvador, Papatango, Vitor Índia Juliette, decolou, se escuta. Papatango, Vitor Índia Juliette, prossiga. Decolou, sua escuta, está passando 500, falando 1500 pés, ingressando o corredor Axé, Vitor Índia Juliette. Patango, Vitor Índia Juliette, no meu pés, corredor Axé, qual a história da barra? Qual a história da barra, Vitor Índia Juliette? Azul 4112, desça para 2 mil pés, ajuste 9014, autorizado LS, reporte estabilizado. Reportarei 1012, o azul 4112. Passarei do 2262, livre ascensão para 180. Livre ascensão, solicita como final nível 140-2262. Sim, autorizado. Autorizado, 2262. Azul 4112, chame Toro 1895. Azul 4112, Azul 4144, chame controle na frequência 1200 decimal 8. Controle 1208, 6144, Xeré. Torre Salvador 4112, estabilizado no X-Ray. Xeré 142, contato radar, saída Pucca, suba para o 350. Para o 350, pode voar Pucca da presente? Autorizado, Pucca da presente. Pucca da presente, 6142. Final 09 longe. Pouso autorizado na pista 104112. 2 na 10? Confirme. Passaredo solicita se possível direto conquista. Autorizado, conquista, passarei 2262. Obrigado. Táxi Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, 41, 42. Júlia, Sanera, 142. Siga. Facilidade de coordenar Aracaju, está presente? Aguarde, Sanera, 142. Na sua escuta, 142. Frequência livre. Dois meia dois, chame centro registro no 260, alterna 1288. Sanema 142, seu coordenado com Recife, solicitando que o senhor mantenha a saída. Mantenha a saída, 1142. Autorizado a chegada Maria, desça para nível 050. Cinco, terno 12685. Confirme? Semicentro Recife em 12545, secundária 12685. 2545-2685, 1042. 402, prossiga. Papa Romeu, Romeu Delta Mike, autorizado a chegada da mar e desça para nível 050. Ok, o 02, agora de 1 minuto para a cópia, prepara a saída da Euleda e Ilhéus. Romeu Delta Mike, desça para 4.000 pés, destino 04. Hotel Juliette Serra, controle Salvador. Cima 314, autorizada a chegada da mar e desça para o nível 050. Olimpo 02 para cópia. Salvador Florianópolis, nível 240. Decola da pista no zero com curva à direita. Subida da El. Lida, pois Lida voa Ilhéus, onde intercepta o Whisky 1. Prossegue até Vitória, após o Whisky 6 e conforme a rota do plano de voo. Acione 5044, controle 1208, Olimpo 02. Alinhamento correto, reporte para acionamento. Ok, autorizado acionamento, chame para o táxi, Olimpo 02. Papa Romeu, Romeu Delta Mike, tem condições de manter a presente velocidade até mais próximo do Nã? Gente, mantenha a presente velocidade. 3-1-4, controle. Xanema 314, autorizada a chegada Mário, autorizada da presente pro Editap. Xanema 314, desça e mantenha nível 090. Eu tenho uma notificação aqui, eu vou local, confirme. Ok, conforme Salvador, Salvador com sobrevoo TGL em Aracaju. Decolada 17 com curva esquerda, 1 mil pés no corredor forte. Acione o transponder 0277. Acione 0277, controle 1208 e a torre 1086. Correção 1895. Ô, bravo que Luiz. Ah, 3-1-5, pai.